Assim. É sanfona. Tá faltando eu em mim. Pergunto, mas não sei quem sou. Não sei se é bom ou se é ruim. Quero ficar, não sei se vou. Sou doce e amargo ao mesmo tempo. Me policio sem razão. Razão é tipo que invento pra não cair na palma da mão. Tá faltando mais ação pra encarar e não fugir. A lava que já foi vulcão é um iceberg dentro de mim. Pegadas que se tornam areia, castelos de areia sempre caem. Se olha pra mim de cara feia, meu coração desaba num ai. Preciso me curtir bem mais, é pena que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. O medo aguça a atração, a solidão na pele arde. Espero que quando eu me ver e acordar não veja tarde. Tá faltando eu em mim. Pergunto, mas não sei quem sou. Não sei se é bom ou se é ruim. Quero ficar, não sei se vou. Sou doce amargo ao mesmo tempo. Me policio sem razão. Ação é tipo que invento pra não cair na palma da mão. Tá faltando mais ação pra encarar e não fugir. A larva que já foi vulcão é um iceberg dentro de mim. Pegadas que se tornam areia, castelos de areia sempre caem. Se olha pra mim de cara feia, meu coração desaba num ai. Preciso me curtir bem mais, é pena que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. Tenta aguçar a atração, a solidão na pele arde. Espero que quando eu me ver e acordar não seja tarde. Preciso me curtir bem mais, é pena que só olho pros lados. A alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. O medo aguça a atração, a solidão na pele arde. Espero que quando eu me ver e acordar não seja tarde. Gustavo Lima, Jorge Mateus, diretamente do boteco. E eu sou Gustavo Lima. E eu sei tudo. Eita! Salva de palmas, Jorge Mateus, por favor. Obrigado, gente. Obrigado, gente.